Vou roar quando me atacar. Sou roar, eles não vão me calar. Ainda que eles parem, ainda se me matar eles tentarem. Vou mostrar que sou de zumbi com dandara. Pros brancos miragem, pra mim encantada. Oldara, Oldara. Nos palmares zumbi amada. No mistério, Dandara se mata. Seu guerreiro perde pra uma enrascada. Com Dandara, meu povo lutara. Sem tais frutos, a luta se cala. Me transisto inspirada em Dandara. Sua história não muito contada. Mas se bota um turbante e uma saia, sua história vem ser transpassada. Vou cantar, vou gritar pra Dandara. Vou bater meu tambor, e Dandara. Sou menina, sou homem de saia. É pra tu esse som, mãe Dandara.